Repetir. Assim como se transponde 0142, mantenha sobre regra de voos visuais, ajuste na 020. Confirme o seu dia. A transmissão do seu hotel, confirme o tipo de equipamento? Terra Bravo Charlie? Terra Charlie. Um 142, afirma. Após o som do Serra Cotel, confirme. Tipo de equipamento Serra Charlie? Gente, não recebo modo Alfa nem Charlie, agora de contar com a banda. Salvador, número 0 decimal 8, 08, obrigado, bom trabalho, bom final de semana. 3 Salvador, dona 556, 1756, boa tarde. Dona 556, contato na decolagem, via saída São João, no submarino, voo 360. Para 360, São João, voo 956. Salvador, boa tarde, está 3-0-3-7-4-5-0-9-9. 3-3-7-4-5-3-0-alinhar e decolar piscina 0, vento 1-4-0 graus, 0-9 graus. CVNR decolar 1-0, está 3-7-4-5. Azul 4082. Azul 4082, completo final de procedimento, em Salvador, frequência 118, decimal 95. 1845, completo final, 4082, bom dia. Bom dia, bom povo. 556, centro Recife, solicita que tudo não tenha, mas de volta 340. Restrito 340, 956, tá bom? Estão aguardando pista livre. O ajuste no 09. 39, 402. Contato a dona decolagem, via saída de São João, sub mantém nível de voo 360. 360, 3741, mantém o 3745. Mais coordenação com o centro Recife, TAM 3745. Lenda aguardando. TAM 3745, voo direto, Mótima, sub mantém nível de voo 340. Mótima, 340, inicialmente. Tá, 3745, obrigado. 1556, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Chamará Recife, 128, 35, 238, voo 1556. Obrigado, 4 horas. Igualmente, bom voo. Salvador, fala para Romeu, Sierra Golf Oscar, pronto para regresso. Após Romeu, Sierra Golf Oscar, ciente, mantém o corredor forte, após Interlagos, já pode ser asa visual com campo. Ajuste no 09, Papá Romeu, Sierra Golf Oscar. Ok, Papá Romeu, Golf Oscar. Mantém os corredores forte, Interlagos, já passará no Cerrado, Sierra Golf Oscar. Autorizado alinhar e manter, tá precisando no zero. 14082, solo ao 57, livre de ser direito, chance solo, Salvador. 121, decimal 9. Retrato expresso, 219, Salvador, 408. TAM 3604, via Ferrada Gomes 1, no deixa para o nível de voo 050. Ajuste na 019. 9, decolagem aos 1500, chama agora o controle de Salvador, 1208, por favor. 208-42-709, ó, bom dia. Salvador, é o Serra Golfiota, você comprou da rotatória, já está visual com calma. Está com o meu Serra Golfiota, chama Torre 118, verso mal, 95. Transfere agora para a Torre 118. É Golfiota. Final, o 7 reporte final. Reportará na final, Serra Gorrião. Fecho 128, decimal 35, caso negativo 123, decimal 8. 2235-238, bom Lima, mais toque controle. Decolador de Cia, por onde Pontel Rei, estacionado 01140, 1 a borda, não sei como. Bem, vai tentar para trás, se o Charlie 150, prosseguindo agora, agressando agora na final da 17, passando 8, tendo que fazer descida, ajustando até a final. Mantém condições reais o Papa Lima, mais toque. A última do 1019, confronto 201. Positivo, 01. A gente vai continuar para cruz, autorizado, cruzamento. Vai dar a final para fora. Papa Lima, mais forte, confirmando que espera nós. É um Alfa Serra 50. Esperado. Tiago, próximo sinal 17. Pista livre 17, vento 140 graus 099, autorizado pouso. Livre pouso 17, o Tiago. Altímetro 1019. Altímetro 019, boa na sua altura, terceira 3, eu perco. Da 3, 3, 4. Equador, uma boa tarde, o da 3, 9, 0, 7. Próximo ponto, Titã 9017. Autorizado a alinhar e decolar. Cima 0, Fernando 140 graus, 109. Viu, Enéio, para lá, Titã 907. Tonela 351, controle, Salvador. Estou na interceptação dessa via chegada do MED 1 para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1019. 09, autorizado. Faz taxi Romeo. Boa. Autorizado o André Sata. Tonela 356. Papa Lima, mais Fox, perca a saliva. Zul 3719, chamando para o centro Recife, 128, decimal 35, caso negativo 123, decimal 8. Decolado zona 0, chega o controle Salvador, 120, decimal 8. Salvador 208, uma boa tarde. Salvador, boa tarde, Oceano 017, decolou na circuita. Salvador, salvo 1, transição ótima. Salvador, 340. Salve via, salvo 1, uma ótima, Oceano 3907. É 9017, só 3 horas no ar, Leda. Muito obrigado, Leda, na Azam 3604, está autorizado a final do procedimento LS-68-10, desça para 206, audiometro 019, resposta estabilizada. Autorizada nessa X-ray, reporte estabilizado, descendo a 2 e um pé, 2306-04. Está passando 20 anos de controle, Salvador. Está passando 20 anos de Juliet, mantém condições várias, estou no corredor Veracruz, reporte Paripo, para ingresso no corredor Interlagos, ao centro em Salvador, no 019, confirmando que espera na ave com a Alfa, com a Alfa 34. Alfa 3-2. 3-2-0-4 vai tentar para tráfego agora, posição de 9 horas, 5.2 milhas. Onde é que eles pegam no corredor dos corredores de Salvador, sem que terminar a sua operação. Tá, gente, eu acho que é 3-2-0-4. TAM 3604, chama torre 118, versão mal, 95. 295, TAM 3604. Salvador, TAM 3604, final do Salvador. TAM 3604, tráfego avistado, vento 130 graus, 09 norte, pista livre, autorizado, pouso 10. É possível coordenar a flor de Motiva, o TAM 907? Claro. Conforme a instrução do São Francisco, o lance solicita para manter a saída. Sérgio, manter a saída da 9097. 356, está aí a estação de velocidade. Autorizado sinal para o cemento LS, que se puxa no zero, deixa para 210, aqui no 3019, reporte estabilizado. Está cancelada a restrição de nível na posição do setup. Go ahead. tarde, acionário 6213, com a espera da 10 próximo. Oxalém 6213, autorizado linhar e decolar, pista na 0, vento 140 graus, 109. Área decola da 90, 6213. Estabilizado, ILS 3, 0, 0356. Chamando 3, chamo 8, decimal, 9, 29, 0356. Chamo 3, chamo de Juliette, são as 2, 4, já autorizando backtrack na taxa óptica pra daí. Decolar 25, chame, controle o salvador, número 0218. 208, né? 2134. Controle salvador, boa tarde, chanel 6213. Chanel 6213. Contato na dama decolar, se você está gastando o número, transição do óculo para o número 360. 360, poderia voar a linha do óculo, você vê? Autorizado direto legal, chamando a 2013. Direto legal, né? 2013. Afirmo, vim posto, se não der, autorizado posto. Autorizado posto, se não der, chamando a 2013. Tenho 5254, 5210, boa. Acionamento, chama em front tax, para apertar o mulher do pé uniforme. 156, fala os 28, ele pediu seu direito. Deixando o estado de salvadura, número 5, número 9, roger. Decolada 3-1, fechando o controle de salvadora, no 2-0-8, bom voo. 2-0-8, bom. Vamos Lima, Alfa, Yankee. Autorizar a descida para 2-0-8-0, após descida a critério. Reporte para o cancelamento da folha do rosto leve. O Papa Romeu Lima Alfa. Olha, 47 no 5 visual, quando possível eu puder. Uma bola de elefante. Então, 47 no 5, autorizado direto elefante. Ah, 47 no 5, direto elefante. Janela 2003, chama agora o centro Recife, 1-2-8-35, caso negativo, 1-2-3-8. Chama Recife, 2-2-3-5, 0-2-3-8, né, 2-2-3-4. 3378, está autorizado a sinal por cementerio essa que você tinha zero, você para 2 em paz, altamente 1 a 0, 1 a 9, reporte estabilizado. 3378, 3378, autorizado direto 1 a 9. Direto para o uniforme, autorizado táxi, repórter táxi, Romeu para inglês. Então, o Leão Alcântara, hoje está um cancelado ao 1535, deixa quando você já espera que o autoclube fique fraco em Caru. Reporte cruzando de voo 0455. Azul 4144, Azul 4144, Azul 0 alinhar e decolar de cima 0, vento 120 graus 099. Azul 0 alinhar e decolar 4144, de cima 0. Salvador, bom dia, Azul, boa tarde, Azul 90, 10.0 da 10 com outro lado. Azul 90, 10, autorizado a alinhar e manter pistão 10. Autorizado a alinhar e manter pistão 10, Azul 90, 10. Aqui. Pergunta a informação com os tráfegos locais, uma tráfego que você vai informar. Azul 4144, decolado 39, controle 120, decimal 80. 2080, 4144, boa tarde. Sim. 147, chama o centro de Recife, 128, decimal 8. Caso negativo, 135, decimal 3. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 4144, decolado, cruzando 1400, usado por 1. 4144, contato na canal da colagem, se fazer sair da água 1, transição alerta para o nível 360. Para o 360, água 1, transição elétrica, azul 4144. 147 no 5, controle. 47 no 5, prossiga. 147 no 5, chama o centro de Recife, 128, décima 8, caso negativo, 135, décima 3. 28, 835, 31. Caso 9000 autorizado, decolar piscina 0, gastando 20 graus 099. Autorizado a colagem azul 9000. Exato, 3378. Exato, 3378, chama o 18, decimal, 95. Patrulho 4144, autoriza pro direto de Alepa, na presente? Autoriza o direto de Alepa, 141, azul 4144. Autoriza o Alepa, 4144. Canto 3378, QNH 10118, autorizado pouso, pistão 0, ventana 20 graus, 09. 20, autorizado pouso no 0, canto 3378. Azul 9010, contato radar na decolagem, se fazer sair da Arvo 1, transição elétrica para o número 180. Arvo 1, transição elétrica para o número do nível 180, azul 9010, confirme o nível da recepção de 3000. Ah, cancelada a recepção de 3.10, o azul 9010. Cancelada a recepção de 3.10, o azul 9010. Tá quando autorizado o pouso no 0 Santa 3378? 3378 autorizado o pouso, vento na 20 graus 078. Autorizado, obrigado. Uniforme, mantenha a posição e aguarde. Tango Delta, papal uniforme, atento à esteira de turbulência do Airbus, autorizado de colapso, só no centro, vento 130 graus, 078. A 3378 no solo 45, libera direito, solo 121, decimal 9. 219, 3378. Onde fala de cola 247, controle ao 20 decimal 80. Delta Papai Uniforme, continua? Controle 208, Delta Papai Uniforme.